chamando a gente pra comer. No terreiro as risadas se espalhavam e o tempo parecia não querer correr. Os domingos eram cheios de alegria, a família toda junta pra rezar. Hoje a mesa tá vazia e silenciosa, só a lembrança que insiste em ficar. Ô, saudade da vovó e do passado, dos abraços que o tempo carregou, dos sorrisos, das histórias na varanda que a vida levou e nunca mais voltou. Senhor, e no silêncio sinto a presença de cada um que me ensinou o valor do amor. Hey! O quintal não tem mais cheiro de bolo quente e o ratinho já não toca o modão. Mas quando fecho os olhos claramente, eu ainda sinto o calor da sua mão. Ô, saudade da vovó e do passado, dos abraços que o tempo carregou, dos sorrisos, das histórias na varanda que a vida levou e nunca mais voltou. Todos lá no portão.